roubou-me Deus, outros o diabo, quem cantarei? Roubou-me a pátria e a humanidade, outros me roubam, quem cantarei? Sempre há quem roube quem eu deseje, e de mim mesmo todos me roubam. Quem cantarei? Quem cantarei? Roubou-me Deus, outros o diabo, quem cantarei? Roubou-me a pátria e a humanidade, outros me roubam, quem cantarei? Roubou-me a voz quando me calo, ou o silêncio mesmo se falo. Ai, que del rei, ai, que del rei.